Alright, you approve a taxi via Juliet and Alpha on T-Road short 1828 and contact tower 118 decimal 3, number 32, take off. Grenade 1014. Okay, Juliet Alpha to runway 28 and 1014 on the altimeter American 90. 3200, parte 3 está autorizado a iniciar o seu pushback e reportar táxi. Afirmativo, se o push acionamento apontará o táxi, é Brasil 2000. Para o Brasil 2000, faça um pushback padrão aqui, voltado de tal forma que o seu irá sair pelo parte 3 através via Juliette. Afirmativo. Dan 3604, suba para 2000 pés, ajuste no 014, mantendo a proa, chame o controle em 19.35, motivo as condições meteorológicas no mínimo. Estou conforme a remetida aqui da casa, subindo para 4000, está cruzando 3000 pés, Dan 3604, vai chamar o controle, 19.35. Sim, suba para mantenha 3000 pés, chame o controle, foi a instrução dada pelo mesmo. Já passou de 3000 pés, está atingindo 4 agora. Sente. Torre, bom dia, Altan 3859. Torre, Altan 3859. Altan 3859, continua a aproximação para a pista 28. Informa que o Airbus acompanha a sua frente e iniciou a remetida devido às condições meteorológicas. Estamos agora observando, a visibilidade melhorou um pouco, estimada de 3000 metros. Porém, o teto se encontra restrito devido à chuva sobre a cabeceira 28. Informa o vento 330 graus com 03 nós, ajuste permanece no 04. Informe visual com a cabeceira ou iniciando o procedimento de arremetida, tanto 3859. Permaneceu, vai reportar o vento 330 com 4. 330 graus com 04 nós. Confirmando, realiza o R9 ou o VRDME? R9. Sente. Quanto a restrição da pista, quantos metros? Negativo, o pista operando em toda extensão. Ok, obrigado. seu arremetido até 3859. Confirmando a mensagem? 3859, iniciando a arremetida. Sente, cumpre o perfil de aproximação perdida, mantendo o proa, aguardando transferência. É, 3859. Confirma, vento. Vento 330 graus com 02 nós agora. 330 com 02? Afirmo. Truck Oscar, aguarde. 3857, mantendo a proa, subindo pro 040. Conforme procedimento de arremetida, chama o controle em 19.35. 1935 até 3859. No 897, para informação, temos o ajuste 10 no 4, vento de superfície 330 graus com 02 nós. Chuva, não tem informação aqui pesada sobre a cabeceira 210, e chove leve sobre a mesma. Tem condições de decolagem? Afirmo, no 897. No 897, a Lima tem cabeceira 28, aguarda a instrução. Ele mantém na 28, no 897. Ed Max Fox Trot Oscar, agora sim, livre táxi, reporte táxi aí papá, quando pronto para o cruzamento. Escuta, prossiga. Chefe, que você já iniciou o push, informa quatro aeronaves no fundo de espera aqui, devido ao mau tempo, e chame para o táxi. Agora eu informo o senhor que, devido às quatro aeronaves no fundo de espera, irá esperar um pouco para iniciar o táxi na posição. Afirmativo, sim. Noite 97, livre decolagem, pista 28, pista molhada, chuva leve sobre o campo, vento 360 graus com 4 nós de intensidade, vento de superfície. Livre decolagem com noite 97. Torre Salvador, o gol no 607, número 1, ponto espera 28, pronto. Sente, Golem 697, aguarde. É o nome 607. Sente, Golem 607, corrigindo, aguarde. Golem 607, alinha e mantém cabeceira 28. Autorizado alinhar e manter 28, Golem 607. Tá livre, Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo 121.9 para prosseguir até o pad 3. 160, corrigindo, gol 1897. Decolada aos 26, chama o controle em 119.35. Poderia confirmar as condições da pista? Também, mas está chovendo aí no meio da pista, estava melhor do que do fim na rodagem do avião. Estava mais forte a chuva. Sente, porém se encontra escorregadia? Ah, negativo, não notava isso. Sente, chama o controle agora 119.35. Bom voo. Tchau, obrigado. Bruno 607, copiou a informação do colega da companhia? Afirmativo, no 607. Sente, aguarde instruções. Os 5 a bordo. Foi Salvador, bom dia, o tanto 3179, está pronto como número 2 no ponto para dar 28. Sente, 3179, aguarde. Informo, a princípio é o número 5, é o sexto, correção, é o sexto para a decolagem, ok? Irá manter posição e aguardar instruções ou prossegue até o ponto de espera. Eu não consegui o ponto de espera, o próximo 00. Então, autorizado, prosseguir via Juliette Alfa até o ponto de espera, dando 0, tá 28, correção, lá chamar a torre 1 no 8 decimal 3, ajustando a 0 no 4. Afirmativo, TV tá até o ponto de espera, lá com a torre 18-4, Brasil 2010. Entendi, você consegue ver Juliette e Alfa? Sim. Paulo, autorizado o táxi até o... através daí do com 612, ok? Autorizado. Oscar, atento a área tá alagada aí no parte 3. Corrigindo no parte 1. No 607, livre decolagem, pista 28, chuva moderada forte, pista molhada. Ajuste no 04, vento de superfície 360 graus com 039 agora. Livre decolagem, gol 1607. Torre, tá 3304. Confirmando, chamou o 3304. 3304, tem previsão de mudança de pista? Gente, estamos avaliando agora, as sua aeronave e as outras duas que arremeteram informaram 15 nós de cauda, porém, esse é o vento que as aeronaves pegam na aproximação. O vento que eu tenho apenas disponível é o de superfície a intensidade maior é de 4 nós. E o vento, a direção do vento está totalmente para 28. Tá o vento variando de 330 graus até 360 graus. Agora a intensidade de vento de través com 3 nós. O vento que eu tenho apenas de superfície, totalmente para 28. Não tenho condições de informar o vento que as aeronaves irão encontrar na aproximação. Tá ciente, mas 3 nós daria pra gente pousar na 1-0. E se desse prioridade aí pra gente pousar pra não precisar alternar, seria melhor, né? Vicente, a intensidade está aumentando e diminuindo. O que é que iremos fazer? Temos 6 aeronaves no ponto de espera. Iremos decolar e assim fazer uma nova avaliação para trazer as aproximações para 1-0. Tá bom então, já estamos atuando na marca, Joaquim. Obrigado. Vicente. O número 07 decola os 3-1, chama o controle, 119.35. Mando 1935 na 607. Guardião 02, prossiga. Minutos, Erlon é o capitão em comando pro Sul, confirme apenas a missão. Mais de 2-0-0 na escuta. Escuta, prossiga. Gente, após decolagem aqui, irá manter pro até 3 mil pés. Restrição até 3 mil pés após decolagem, mantendo pro. Mate, após decolagem, mantém 3 mil, mantendo a pro. Tá 3179, não pode alinhar até 28. Parte. Parte. Salvador, o guardião 02 está fora do solo, para tu. Guardião 02, decolado aos 35. Chama o controle, 119.35. Controle, Salvador, 119.35. Guardião 02. Salvador, TAM 3179, teria algum estimado? TAM 3179, ali mantém pista 28. Ali mantém 28, TAM 3179. TAM 3179, livre decolagem, pista 28, informa chuva moderada forte, pista molhada, vento 350 graus com 0,4 nós, o vento superfície agora, informo chuva moderada forte. 7, livre decolagem da 28, 3179. TAM 3179, decolado aos 39, mantenha a proa até 3 mil pés após iniciar curva na saída gole. 3179, precisa curva à esquerda, senhor, devido à formação. Gente, agora é conexão com controle. Ok, está mantendo a proa, vai dando. TAM 3179, curva esquerda, perfil da saída gole, chama o controle, 119 decimal 35. 935, obrigado. Total 991, ponto de espera, pronto. Total 991 ali, mantém pista 28. Eu mantenho 28, 999. Total 9911, já alinhado? Sim, Matheus. Aguarde instruções. Guardando. Alinhado e pronto, total 9911. Gente, o total 9911, antes da decolagem. A instrução é manter pro até 3 mil pés após iniciar a curva à direita, na saída Aron. Tá ciente? Afirmativo, após 3 mil, curva à direita, na saída Aron. Gente, aguarde apenas coordenação e controle. TAM 3663, prossiga. Confirma a pista 28 que opera em toda extensão. A pista 28 opera por toda a sua extensão. Obrigado. Deixa uma olhada, chuva moderada. Central 9911, decola de Salvador aos 43, chama controle 109.35. 43.935, total 99.1. Jet 6702, pronto? Afirmo. Corrigindo o Webjet 6709, autorizado a alinhar e decolar a pista 28. Vento 300 graus com 05 nós. Autorizado, Webjet 6709. Informação 6709 da Web, atente de chuva moderada a forte, pista molhada. Ciente, 6709. Jet 6709 mantém a proa até 3 mil pés, após iniciar a curva esquerda na saída gola e decolou os 47, controle 1 no 9.35. O senhor 1935 mantendo a proa, no Web 6709.